Êxito quântico. Capítulo 4. A quarta lei universal do êxito. A lei do propósito paradoxal. O campo quântico somente é outro nível da consciência pura ou potencial puro. Este campo quântico está influenciado pela intenção e o desejo. Deepak Chopra. O render-se é só um dos componentes da lei do desejo puro, o campo energético que o rodeia é do que trata a quarta lei universal. Este princípio revela exatamente o que acontece quando deixamos que a urgência e a necessidade sejam nossas motivações maiores. O desejo de triunfar é um comportamento natural e saudável, porém as emoções a seu redor, e porque o queremos é o que determina a natureza de sua energia. A confiança é um bom fluido vibratório que atrai resultados, desespero é uma vibração seca e agitada que o detém. Quando pensamos em nossa luta pelo êxito, de onde vêm nossos medos? Se origina em nossa insatisfação pelo que temos e o que somos. Nos temos convertido em uma sociedade de devo ter. Vemos algo na publicidade e pensamos que o devemos ter. Vemos nossos amigos com algo novo e devemos possuí-lo também. Nos deixamos levar completamente por insatisfação quando não temos o que queremos. Estamos dispostos a endividar-nos, perder tempo de convivência com nossa família, trabalhando horas intermináveis simplesmente para ter mais e mais. Porém, o que acontece enquanto esperamos desesperadamente por obter o que queremos? Estamos projetando uma terrível energia, porque não só nos sentimos insatisfeitos, senão que também nos sentimos necessitados. Estamos constantemente obsessivos com o que nos falta, tanto que nos convertemos em endividados, quando vemos as demais pessoas que têm o que nós queremos. Alguém que tem uma casa de 100 mil reais seguramente deseja uma de 300 mil reais e se sente pobre, porém a pessoa que a possui poderia facilmente desejar uma casa de R cifrão 600 mil,00 e sentir-se igualmente mal. O processo continua até o nível de devo ter, pensa no tipo de energia que este tipo de emoções pode criar. Teu próprio campo de energia vibra regularmente com agitação palpável de nostalgia e desespero. É provável que envies um tipo de sinal nada atrativo ao qual o universo não pode responder-te com nada positivo. Esta é a inevitável verdade da quarta lei universal, estás condenado a afastar o que com desespero desejas. A lei do propósito paradoxal reflete a lei da atração, advertindo que só receberás um reflexo de tua própria energia negativa. Se estás desesperado para realizar algo, esta vibração repulsiva o afastará de ti, separando as pessoas e situações que poderiam trazer o que desejas. Portanto, teu desespero cria o paradoxo de tua intenção original, levando-te ao fracasso, em lugar do êxito. O universo deseja que consigas tudo o que desejas, e quando consegues te alinhar com as leis do êxito, faz tudo o que está em seu poder para ajudar-te, porém o desespero e a urgência detêm este processo. Isto não é porque o universo queira prolongar teus desejos. Em realidade, o contrário é o correto. Ele quer que desfrutes tua vida e que entres em uma alta vibração agora mesmo e que deixes de esperar que uma vaga felicidade venha em um futuro distante. A melhor energia se dá quando deixas ir a urgência e acolhes a confiança, quando te desfazes do desespero e escolher ter paz. Simplesmente não pode ser feliz quando vives na insatisfação. Quando te obcecas no que não tens, simplesmente atrás mais carência. Teu ego se fixa numa lista de metas que deves ter para ser feliz no futuro. De fato, até que tenhas todas essas coisas, sentes uma sensação insistente de infelicidade. Sentes que falta algo, e não podes relaxar-te até que encontres esse vazio. Em lugar de desfrutar e valorizar o que tens, Gastas teu tempo almejando mais e esforçando-se para consegui-lo. Este é um erro muito sério no que refere à lei de energia e consciência. Quando deixar ir a felicidade de hoje para acolher a miséria da insegurança do amanhã, fechas tua vontade para receber. Mudas de uma mentalidade de apreciação a uma consciência de carência e necessidade. Quando fazes essa escolha, então perdes teu poder de triunfar. Isto não é para ser visto superficialmente. O que acontece quando filtras ou mudas tudo o que tens pelo desejo de ter de alguém mais? Te condicionas ao fracasso, porque projetas uma energia de miséria. Tua necessidade por algo mais para fazer-te feliz sempre te fará ver tua situação presente como algo que não é o suficientemente bom. Pensa acerca dos pensamentos que trazem a obsessão acerca do que está mal em tua vida. Desespero, pena e nostalgia são emoções altamente carregadas que atraem difíceis resultados. Esta abrasadora energia é o que sabota teu êxito. É uma força irresistível, e não há maneira de afastar o poder desta lei. Se projetas desespero, teus esforços só te devolverão desesperadas situações e a profunda sensação de desesperança. A inevitável verdade é que todos teus sentimentos estão carregados com vibrações de energia, sejam positivas ou negativas. As que te elevam criam maravilhosos resultados, enquanto que as que traem infelicidade te bloqueiam e atraem problemáticos resultados. Porém, tu podes mudar tuas emoções, o mesmo que tua ressonância, mudando o que pensas e no que focas. Tens que liberar-te da urgência e preencher-te de pensamentos de confiança para assim poder abrir as portas da atração magnética. Deixa de concentrar-te no que falta e concentra-te mais em tudo o que tens e podes apreciar, assim poderás criar uma consciência de êxito. Obcecar-te com o que falta em tua vida de fato canaliza tua energia em mais carência. E sempre estarás te queixando acerca do que não tens, somente criará mais do que queixar-te. Tens que colocar tua paixão e experimentar como te queres sentir agora mesmo, de modo que possas magnetizar mais desta mesma sensação no futuro. Isto se chama treinamento vibratório, e é algo que deves fazer para poder estar em harmonia com esta lei. Pense como apreciarias o sucesso de tuas metas e escolhe por sentir a mesma gratidão pelo que tens agora mesmo em tua vida. Superando o paradoxo. Muitas pessoas acham muito difícil o poder liberar-se do sentimento de urgência devido que têm presas muitas experiências emocionais ao fato de esperar os resultados de seus desejos. Preocupam-se se saberão assimilar o fato de que seus desejos não se façam realidade. Temem que seus desejos estejam fora de seu alcance, e que nunca possam aceitá-lo. Quando te deixas levar por estas energias do propósito paradoxal, o pensamento que predomina acerca de tuas metas é não poderei ser feliz sem ele. E com isto como tua crença principal, a incapacidade de ser feliz se converte em tua realidade. Isto é o que me aconteceu quando buscava por uma editora que publicasse meu primeiro livro, Segredos da Atração. Estive ensinando os princípios de física quântica e atração no romance, a clientes que buscavam relações por muitos anos com impressionantes resultados. Eventualmente comecei ensinando estas ideias em seminários, e onde quer que fosse me perguntavam onde poderiam encontrar um livro acerca do tema. Não sabia de nenhum, de modo que decidi escrever um eu mesma. Peguei um pequeno livro que dava ou vendia a meus clientes em meus seminários. As pessoas começou a comprar cópias de seus amigos e perguntavam se estava disponível em algum outro lugar da cidade. Quando a demanda se manteve crescendo, decidi buscar como publicá-lo. A decisão despertou uma grande emoção em mim, revivendo meus desejos de antanho. A verdade é que eu desejava escrever desde que tinha 12 anos. Naquela época lia um livro sobre um adolescente que vivia no oeste de Berlim, depois da Segunda Guerra Mundial. Em realidade era patético, porém ainda assim tinha humor, me fazia rir e chorar, nunca uma leitura te havia tocado tanto. Então, tomei a decisão de que queria escrever algo que tocasse a vida das pessoas. Por esta razão, me emocionei tanto com a ideia de publicar meu livro, porém essa não era a única emoção que me veio. Estava também cheia de ansiedade e urgência por fazê-lo realidade. Reescrevi e editei o pequeno volume que havia autopublicado e agreguei um esboço para acrescentar mais capítulos na proposta. De fato, não tive problemas em conseguir agentes, porém eles sim tinham problemas encontrando editoras. Minha primeira agente era bem entusiasta, segura que conseguiria uma venda imediatamente. Enviou-o às grandes editoras na cidade de New York e todos tiveram mais ou menos a mesma reação. Foi rechaçado como qualquer outro livro de amor. Rechaçado, porque há muitos livros no mercado acerca de relações. Isto foi realmente depressivo porque sabia que apesar do grande número de livros de amor, nenhum deles versava sobre a atração da física quântica. Recebia uma rejeição quase cada semana, e encontrava-me caindo mais e mais no desespero. Depois de haver sido rejeitada umas dezenas de vezes, minha primeira agente disse que não tinha mais onde ir, de modo que consegui outra agente, que tentou como a outra meia dezena de editoras, com exatamente o mesmo resultado. Com o tempo, ela também se rendeu. No princípio, isto me levou a uma espiral de depressão. Meus sonhos de infância de ver meus escritos publicados pareciam jogados fora. Mantive-me na autocompaixão por um período, até que finalmente me dei conta que estava deixando-me levar pelas energias do propósito paradoxal. Apesar de minhas esperanças, sem sabê-lo, contemplava a ideia de que não seria feliz se não realizava meus sonhos. Estava no centro de umas intenções conflitivas, de modo que o livro não ia a nenhum lugar, e me sentia mais e mais miserável a cada dia. Sabia que tinha que fazer algo a respeito. Cada dia meditava em liberar minhas intenções paradoxais. Tinha que deixar ir a necessidade desesperada, porém cada vez que afirmava que estaria bem se não conseguia publicar, começava a chorar. Percebi que estava triste pela possibilidade de perder meus sonhos, porém tinha definitivamente que regressar a meu estado de felicidade no presente, de modo que me permitia ir onde fosse que esse processo me levasse. Meditava todos os dias por várias semanas, permitindo-me fazer o luto correspondente e liberar-me a necessidade. Com o tempo, fui capaz de realmente render-me. Cheguei à conclusão que eu mesma continuaria mandando meu livro para ser publicado, porém se afinal somente eu pudesse autopublicar e vendê-lo em meus seminários, então o faria contente e apreciaria o valor de que havia nesta particular experiência. Continuava na perseguição de meus sonhos, porém o fazia feliz. Não derramei mais lágrimas, porque eu realmente havia conseguido deixar ir. O interessante acerca da lei do propósito paradoxal é que quando final e realmente se consegue deixar ir o desespero é quando se atraem os resultados esperados, e meu caso não foi uma exceção. Depois de alguns meses de haver completamente deixado ir, conheci alguém que me sugeriu enviar meu livro à iHouse. No princípio descartei esta possibilidade, principalmente porque pensei que já havia mandado meu livro a esta editora, porém logo confirmei que não era assim, percebi que a ideia realmente me atraía, porque Louise Hay havia tido uma grande influência em minha vida. Seus livros me ajudaram a ir adiante em momentos difíceis de minha vida, e suas canções de afirmações foram como um salva-vidas depois da morte de meu pai, de modo que decidi tentá-lo. O processo tomou vários meses, porém como havia deixado ir completamente a sensação de urgência, não tive a mesma ansiedade de antes. De fato, estava tão relaxada que quase esqueço que o havia enviado. Uns meses depois, tomei conhecimento que meu livro havia sido aceito. O sonho de ser publicada se havia feito realidade, porém isso foi só o começo. Agora sei que a iHouse era a companhia com a qual eu estava destinada a estar, com o qual eu tinha mais ressonância, tão depressiva como estava por todas as rejeições, compreendo que estava sendo protegida pelo universo. Nos últimos anos, tenho me encontrado com várias pessoas que foram publicadas por outras companhias, porém nenhuma delas teve o cuidado pessoal e o verdadeiro suporte que eu tenho encontrado na iHouse. Estou trabalhando com as pessoas mais maravilhosas no negócio, genuinamente amorosas e com a intenção de trazer mensagens de esperança, propósito e paz ao mundo. Sinto como se tivesse uma relação pessoal com cada um deles. Ademais, a iHouse publica meus livros através de todo o mundo. Tenho recebido inumeráveis cartas e e-mails desde todos os Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Irlanda, Singapura, Alemanha, Índia e até de Rússia e Albânia, todos de pessoas que queriam dizer-me como todos estes princípios têm mudado suas vidas. Estas mensagens significam para mim mais do que posso dizer, são a manifestação de um desejo que tenho desde que tinha 12 anos. Porém estou convencida que nenhuma dessas maravilhosas coisas haveriam acontecido se no princípio não tivesse sido rejeitada por essas companhias. O processo de envios e rejeições tomou quase 2 anos, e sentia-me miserável até que finalmente pude deixar ir. Agora realizo que grande bênção foi tudo isso. Às vezes o universo não nos dá exatamente o que queremos quando queremos, porque em realidade há algo melhor mais adiante no caminho. Pode ser algo que nos faça mais felizes, ou pode ser algo que nos seja mais útil em nosso crescimento pessoal, ou em nosso processo de aprender como confiar e deixar ir. Em meu caso, tudo isto foi verdade. Estou convencida que o fato de não haver sido escolhida nesse primeiro ano acarretou um resultado profissional muito melhor para mim, porém o que é mais importante, me deu a oportunidade de confrontar meus próprios problemas de urgência e controle. Tive que enfrentar meu próprio propósito paradoxal, e tive que aprender a viver em confiança e em minha própria felicidade. Estava constantemente escolhendo a alegria presente que trouxe os resultados que eu queria, e não da maneira contrária. A lei do propósito paradoxal assinala o paradoxo oculto do êxito pessoal. Podes obter o que desejas sabendo que não necessitas para ser feliz. Te obriga a mudar teu enfoque de uma intenção desesperada a uma busca pacífica. Nunca envies a energia de que estás disposto a esperar por tua felicidade, somente que estás disposto a esperar por tua meta. Necessitar um êxito particular para poder viver em paz e felicidade cria uma energia desesperada que totalmente envenena a ressonância com o êxito, de modo que tens que ser claro com tuas intenções e não deves ter medo de tuas motivações. Persiga tuas metas porque as queres para ampliar a felicidade que já tens em tua vida e não porque te sentirás miserável sem elas. Quando estava em processo de publicar meu livro, havia construído uma rede de necessidades desesperadas sem sequer sabê-lo. Investi meu próprio valor e até minha identidade em tratar de consegui-lo, construindo assim uma série de catastróficos resultados que não queria. Para mim era como o fim do sonho de infância e até a morte potencial de minha felicidade profissional. Senti que nunca mais seria capaz de definir-me como escritora. Porém, nada disto era certo, porque eu já era uma escritora, comprometida com meus sonhos de infância, e podia escolher ser feliz enquanto trabalhava em minhas metas. Meu valor era seguro, estava encarregada de minha própria definição. Tive que me recordar que o êxito não depende de nenhum evento. Tive que regressar à minha intenção pura que era escrever para compartilhar informação que eu esperava poderia ajudar as pessoas. Nenhuma das outras coisas que pareciam tão importantes importavam realmente, porém ainda assim todas elas também se deram ou foram tão pronto como a pude deixar ir. Diário do êxito. Usa teu diário para investigar tua lista de desejos. Responde às seguintes perguntas para encontrar quais são tuas verdadeiras intenções. Quais são as necessidades ocultas que poderiam estar envenenando teu processo? Se te obcecas na necessidade de teu êxito, estás focando tanto tua energia e tua consciência no que falta em tua vida. O que significa teu êxito verdadeiramente? Nunca deixes que teu êxito seja para definir-te ou para fazer-te feliz. Persiga-o simplesmente pelo que é. Opta por definir-te, salvar-te e fazer-te feliz tudo no momento presente. Sei paciente e confia no divino tempo. Vive em um tapete universal onde o quadro de teu destino vem de acordo com os fios de tua energia, consciência e intenção. Deixa-te tecer teu futuro com energia positiva, consciência criativa e pura, intenções não conflitantes acerca de todas as coisas. Nunca te obceques por uma só opção ou solução, e deixa ir o desespero. Quando tua maior meta é viver com otimismo e confiança, teus outros desejos também se cumprirão. Afirmações, para deixar ir o propósito paradoxal. Sei que o universo é abundante, tudo o que desejo está disponível para mim. Deixo ir o desespero. Relaxo-me e vivo com paciência, persistência e paz mental. Deixo ir a carência, e opto por ver o valor e as bênçãos que tenho em minha vida agora mesmo. Deixo ir a urgência e vivo em confiança. Sei que quando deixo ir a necessidade atraio meus desejos até mim. Estou praticando a arte de render-me. Confio e realmente deixo ir.